As pessoas falam e falam nas redes sociais e esperam que alguém vá primeiro para ver o que acontece, pois elas têm medo. O medo é porque elas não têm informação, não sabem ao certo os seus direitos e nem mesmo o poder que têm nas mãos. Então, cara, aí fica fácil dizer: ah, eu não vou reivindicar nada porque vou ser preso, morto, ameaçado e etc. Mas se esquecem que quem tem o poder hoje, na verdade, somos nós. Porque somos nós, ou pelo menos deveríamos ser, quem escolhe seus representantes no governo. É um grande emaranhado onde puxar a ponta é o mais difícil. Pois é, Aline, você fala da consciência cidadã, da liberdade individual e da consciência de que os bandidos não chegaram lá sozinhos, mas foram escolhidos pelo povo, ou seja, nós. Pô, meu, mas eu não escolhi ninguém daqueles bandidos. É, pois é. Esse é o resultado da interpretação da democracia como o regime em que o poder está com a maioria. Por isso eu esperneio tanto aqui no Café Brasil. A Aline ganhou um livro por comentar o programa. Você não quer se arriscar e ganhar um também, hein? É tão fácil. E vamos que vamos, distribuindo iPods Touch para alguns felizardos que estão participando da campanha da Nakata, a marca que realmente importa quando se trata de componentes de suspensão e direção para o seu carro. Acesse www.facebook.com/componentesnakata. Clique no post da promoção e siga as instruções, é muito fácil. E olha só, esse aqui é o último mês, cara. Agora termina a primeira fase e não sei o que é que vem pela frente. Lembre-se, www.facebook.com/componentesnakata. Nakata sempre com K. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo na carta. Café Brasil. Em 1959, o premier da Austrália, Joe Cahill, estava doente e sabia que tinha pouco tempo de vida. Abraçou então um desafio, fazer com que o projeto da Ópera de Sydney, o fantástico prédio cuja imagem hoje representa o país, se tornasse realidade. Seu compromisso foi de iniciar as obras rapidamente, de forma que, se o seu partido perdesse as eleições, não haveria como cancelar o projeto. Cahill sabia que o orçamento do projeto de 58 milhões de dólares australianos não seria aprovado. Anunciou então que a obra custaria 7 milhões e começou a construção antes mesmo que todos os desenhos estivessem prontos. Não demorou para que os fatos começassem a superar a ficção e os valores foram subindo. Num determinado momento, John Utzon, o arquiteto responsável pelo fantástico projeto, foi demonizado. Entre outros problemas, a culpa do estouro do orçamento seria dele, do seu design e mau gosto. Foi uma campanha tão forte que Utzon deixou a Austrália em 1966, prometendo nunca mais voltar. A data para a inauguração do projeto era 1963, ao custo total dos tais 7 milhões de dólares australianos. É. Mas o prédio só foi inaugurado em 1973, ao custo de 102 milhões de dólares. Você ouviu certo, sim. 102 milhões de dólares australianos. E para piorar, as interferências políticas e mudança do arquiteto fizeram do Opera House um local excelente para shows de rock, convenções e orquestras de câmara, mas inadequado para óperas clássicas. A ópera de Sydney não era adequada para óperas. Em 2001, Utzon foi chamado de volta para consertar os problemas e em 2007 propôs uma reforma completa no complexo. Bem, vamos lá. De 7 para 102 milhões são aproximadamente 1.400% de estouro no orçamento original. Corrupção, o desvio de verbas e serviços fantasmas nunca apareceram como problemas principais. A história debita o estouro do orçamento a uma decisão política, seguida da troca do arquiteto, dificuldades de construção e outros problemas técnicos. Questionados, quase 40 anos depois, vários australianos defendem a trapaça do orçamento, pois sem ela, o projeto jamais seria aprovado, e aquele monumento ícone do século XX não existiria. Projetos multimilionários fazem com que muita gente ganhe, honestamente ou não. Engenheiros, arquitetos, construtores, paisagistas, advogados e políticos, entre outros. Cria-se, então, a figura do "me engana que eu gosto". Todos sabem que o orçamento apresentado é insuficiente, mas a obra precisa ser feita para o bem geral da nação. Nenhum dos envolvidos se vê como desonesto ou corrupto, e nós, o povo, compramos as promessas, felizes com os cenários idílicos de um futuro precioso que jamais será cobrado de quem prometeu. Deliberadamente cegos para as trapaças, aceitamos projeções de custos subestimadas e de ganhos superestimadas. O resultado é um custo altíssimo para a sociedade, mas sem o qual as obras de arte não seriam construídas. E o interesse público torna-se refém do privado. Conhece esse filme, hein? Pois é. E, gente, meu compadre Roberto Ribeiro, diretamente de Madureira, chegando no pedaço. Fazer um partido comigo, aquela do Miguel aqui agora. Vamos nós? Chegando de mansinho. Então, o velódromo, construído no Rio de Janeiro ao custo de 14 milhões de reais para os Jogos Pan-Americanos de 2007, se lembra, hein? Parte das obras que seriam aproveitadas para as Olimpíadas de 2016, o velódromo acaba de ser declarado inadequado pelo Comitê Olímpico Internacional. Previa-se uma reforma de 70 milhões de reais, mas já se fala na construção de um novo velódromo com custo superior a 115 milhões de reais. E isso é só o velódromo. É só Olimpíadas. Ainda tem a Copa, o trem-bala, a transposição do São Francisco, o pré-sal. É, me engana que eu gosto. Está satisfeito, pois esse é o jeito pra quem reclamar. Se é bom o governo, é bom o prefeito. Cidade tranquila como essa não há. O meu capital está sempre sobrando. Não sei até quando ele vai ser assim. Por mais que eu gaste, está sempre aumentando. Por mais que eu gaste, nunca chega ao fim. Falou, malandro! Senhora, vamos lá! Eu gosto, me engana, me engana, me engana que eu gosto. Turma do rock se diz brasileira e é sempre a primeira na MPB. Não sofre nenhuma influência estrangeira, é até filiada ao PMDB. Tem Chico Buarque na feira em Caxias, Caetano Veloso em Mariangô. Gal Costa passeando em Madureira, Maria Bethânia sambando em Bangu. Tá direto, meu filho? Nossa Senhora, se importa. Eu gosto. Opa, o sambista Roberto Ribeiro debutando no Café Brasil junto com o Satã. Você ouve Me Engana Que Eu Gosto, de Marquinhos, Satã, Nivaldo Duarte e Serginho do Cavaco. Um pouco de samba no Café Brasil. É tudo contigo agora. Mas como será que funciona a máquina que decide onde, quando e como aplicar o dinheiro em obras, hein? Bom, uma pista está no artigo "Eu Quero Meu Voto de Volta", do meu amigo Alexandre Pelege. O jornal Correio Brasiliense, há algum tempo atrás, deu tintas àquilo que alguns sabem, poucos imaginam e a maioria desconhece. O financiamento de campanhas eleitorais está diretamente ligado a uma ingente troca de favores. Melhor seria chamar essa prática de investimento eleitoral, como fazem os jornalistas que redigiram a matéria. Gustavo Krieger e Lúcio Vaz produziram uma reportagem que engrandece a profissão de repórter. Pena que tão poucos leem jornais no Brasil. Vamos aos fatos. Os jornalistas realizaram um cruzamento entre as listas de doadores de campanha e a composição das comissões permanentes da Câmara e chegaram a uma impressionante coincidência. Para quem não entende o funcionamento do legislativo, as comissões setoriais são estratégicas. A matéria do Correio explica o motivo. É nelas que nascem e morrem as propostas que mais interessam aos financiadores de campanha. Mas vamos às coincidências. Segundo o jornal, a Comissão de Minas e Energia conta com uma aguerrida bancada de deputados financiados por mineradoras. Na de agricultura, predominam os parlamentares bancados por empresas de fertilizantes, agrotóxicos e produtos similares. Na de finanças, marca a presença a bancada dos bancos. E nas comissões que lidam com obras públicas, o mais difícil é encontrar parlamentares que não tenham recebido alguma contribuição de construtoras. Para ser mais rasteiro, mas não menos exato, poderíamos afirmar que os interesses econômicos dos financiadores prevalecem sobre os compromissos assumidos com os eleitores. O voto dado pelo cidadão acaba sufocado pela vontade suprema ditada pelo interesse do patrão. Como bem lembra a matéria do Correio, os deputados brigam, barganham e até trocam de partido para conseguir um lugar na comissão que melhor atende seus interesses e os de seus patrocinadores. A conclusão é simples, mas não menos escandalosa. A fidelidade partidária foi trocada de há muito pela imposição financeira. O voto do eleitor, em casos como este, não passa de um aval explícito a uma malandragem camuflada. Para quem adora o discurso da ética, eis aí um bom tema para debate. Ouvi dizer que os nobres parlamentares almejam limpar a imagem do parlamento. Poderiam começar por revelar, sem subterfúgios nem dissimulação, quais são os verdadeiros interesses que determinam a atuação de cada um. Fico a imaginar uma reforma política que instituísse, à semelhança do consumidor, o Código de Defesa do Eleitor. Em se sentindo ludibriado, o cidadão ganharia automaticamente o direito de retirar o seu voto. Sendo seguido por outros insatisfeitos, o deputado acabaria cassado, sem traumas nem intermináveis processos. Você pode alegar que o voto é secreto. Continuaria sendo. Nossa criativa justiça eleitoral, que já inovou na urna eletrônica, não teria dificuldades em criar mecanismos de vinculação automática e confidencial entre cada eleitor e seus candidatos. Ganharíamos o insuperável e legítimo direito de punir mensaleiros, aloprados, sanguessugas e traidores contumazes. Afinal, quem tem o direito de eleger tem maior direito ainda de remover. Pelo bem da democracia e do dinheiro do contribuinte. Canalha, tu é o verdadeiro canalha. Canalha, tu é o verdadeiro canalha. Você vive de trambique, deita na sopa e se atrapalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Se elegeu com o voto da favela, depois mandou nela meter bala. Isso é que é ser canalha. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Vixe, essa é Verdadeiro Canalha. A composição só podia ser de Bezerra da Silva. Aqui, com Pedro Luiz e a Parede. Pois é. Canalha, tu é verdadeiro canalha. Mas que ideia legal essa do Pelege, não? O Código de Defesa do Eleitor, cara. Nos protegendo dos mentirosos, bandidos e desonestos que nós colocamos lá, é. Eu acho que seria ótimo. Mas antes, talvez a gente devesse, como eleitor, como o responsável por escolher quem vai nos representar, ter um pouco mais de vergonha na cara. Muito bem, mas o que é que nós, pobres eleitores, podemos fazer além de votar, hein? Mas mesmo o voto é relativo, pois só podemos votar em quem eles permitem concorrer, não é? Talvez a saída esteja em outras áreas. Como diz muito bem o cientista político Alberto Carlos Almeida, num trecho de seu artigo Como Combater a Corrupção, publicado originalmente na revista Época. A maior arma contra a corrupção é a existência de instituições que efetivamente a combatam. Mídia e opinião pública são instituições, porém não é a elas que eu me refiro, mas sim ao Ministério Público, Justiça, Tribunais de Contas, Tribunais Regionais Eleitorais, agências reguladoras, leis, departamentos de ensino e pesquisa em nossas universidades que estudem fraudes. Me refiro ao Conselho Nacional de Justiça, a procuradorias, corregedorias e etc. Quanto mais ativas são essas instituições, menos os políticos do respectivo estado enriquecem. Menor é o gasto com pessoal como proporção da receita do estado e menor é o déficit primário daquela unidade da federação. A interação entre poder judiciário ativo, tribunais de contas atuantes, procuradores públicos militantes, com o auxílio da mídia local e da opinião pública é imbatível quando se trata de limitar a margem de manobra dos políticos no uso do dinheiro público. A lição é clara. Quem quer combater a corrupção precisa apoiar o fortalecimento das instituições que controlam o poder dos políticos. Os 5 estados que têm as instituições de controle mais fortes são Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O Lanterninha é o Maranhão de Sarney, antecedido por Roraima, Rio Grande do Norte, Piauí e Alagoas. Isso mostra que as famílias Sarney e Collor não são fenômenos isolados, que pairam sobre o mundo sem ligação alguma com suas instituições. Pelo contrário. Os Sarneys só existem porque em seu estado não foram desenvolvidas as instituições que os combateriam. Ele vai subir novamente lá no morro, apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Em campanha, diz que vai resolver toda a situação. Depois que tá eleito, adianta seu lado e dá aquela banana para o meu povão. Perde a credibilidade, a moral e o pudor. Tira o pão da boca das crianças, do aposentado, do trabalhador. Ele vai subir novamente lá no morro. E agora é ele mesmo, o grande Bezerra da Silva, que era um cronista social. Aqui com o vírus da corrupção. Nada é novidade, não é? Essa é de 1996. Na eleição passada, através do morro... Sacou, hein? A maquininha está lá, funcionando a todo vapor. Os caras sabem como ela funciona e tiram proveito. São políticos profissionais na arte de enganar os eleitores e defender o seu. Só teremos alguma chance se dermos força para as instituições que podem ter algum controle sobre seus desmandos. Por isso, reforçando as palavras de Alberto Carlos Almeida, passe a acompanhar com mais interesse e carinho as atividades do Ministério Público, a Justiça, os Tribunais de Contas, os Tribunais Regionais Eleitorais, as agências reguladoras, as leis, os departamentos de ensino e pesquisa em nossas universidades que estudem fraudes, o Conselho Nacional de Justiça, as procuradorias, as corregedorias. Cara, essas organizações, entidades e regras estão aí do seu lado. Neste Brasil, corrupção, pontapé bundão, puto saco de mau cheiro, do Acre ao Rio de Janeiro. Neste país de manda-chuvas, cheio de mãos e luvas, tem sempre alguém se dando bem. De São Paulo a Belém, eu pego meu violão de guerra pra responder essa sujeira. E como começo de caminho, quero a unimultiplicidade, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade. Onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade. Não tenho nada na cabeça a não ser o céu. Não tenho nada por sapato a não ser o passo. Neste país de pouca renda, senhoras costurando pela injustiça vão rezando, da Bahia ao Espírito Santo. Brasília tem suas estradas, mas eu navego é noutras águas. E como começo de caminho, quero a unimultiplicidade, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade, onde cada homem é sozinho, a casa da humanidade. E é assim, ao som de Unimultiplicidade, que também é conhecida como Brasil Corrupção, parceria de Ana Carolina com o Tom Zé, na voz da sempre forte Ana, que o Café Brasil, que quer que você seja um agente de cobrança a quem deveria nos representar bem, vai saindo de mansinho. Com o honesto Lala Moreira na técnica, a honrada Cissa Camargo na produção e eu, o investigativo Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Aline Mesalira, Alexandre Pelege, Alberto Carlos Almeida, Bezerra da Silva, Roberto Ribeiro com Marquinho Satã, Pedro Luiz e a Parede e Ana Carolina. Este programa chega até você com o suporte de uma dessas obras de grande interesse público e que acertam em cheio, o Auditório Ibirapuera, um templo dedicado a honrar a expressão artística da gente. Acesse www.auditorioibirapuera.com.br e dê uma olhada na programação. Acredite, meu, vale muito a pena conhecê-lo. Este é o Café Brasil, um programa que quer ajudar a gente a parar de fazer papel de trouxa, cara. E não é pouco, hein? Para terminar, uma frase do escritor e humorista canadense Lawrence D. Peter. Você pode enganar todas as pessoas algum tempo, e algumas pessoas todo o tempo. E isso é suficiente. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.